5973, mais 3 pode ser para mim, 700. Livre, 5973. Interceptando o localizador, pista vista da pista 10. Completa final, chama torre 1895, tamo posto. Obrigado, senhor. Torre Salvador, Cordial, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, muito bom dia, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado travado. Marcador externo, baixado travado. Confirma baixado e travado? Tá negativo, vai reportar baixado e travado. Externo, baixado e travado, Rio 5973. Rio 5973 tem livre pouso na 10, usando 080 graus com meia dúzia nós. Rio 5973, nos fala, Zona 2, livre à direita, na 2, Zona 9. Zona 9, ciente, 973. Salvador Rio 5973, ligou sua escuta, boa. 5973, bom dia. Ingressa na Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, obrigado. A moto é 09 do Pátio 3. 09 do Pátio 3, obrigado. Salvador, Alfa Yankee Golf, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Golf, prossiga. Alfa Yankee Golf, solicitou autorização de reboque da aeronave 43 para o pátio principal do Querem. Autorizado, chamou o término. Alfa Yankee, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Alfa Yankee Sierra. Alfa Yankee Sierra, prossiga. Solicito autorização de reboque do Padre 3 para o fim do número 8. Pediu Alfa Yankee Sierra, já tem uma aeronave rebocando da Azul. Está saindo do Padre 3 agora, pode coordenar com ele e iniciar e chama para ingresso no Padre 1. Alfa Yankee Sierra, prossiga. Bom dia, TAM 3517, controle Salvador, prossiga. TAM desvio, confirme. TAM 3517, mantenha o 240, aguarde para a descida. Temos dois tráfegos à sua frente, reduza para 250 nós. Bom dia, gol no 995, identifique, chega da Bonf, desça para o nível 050. cuidado com o 0050, que tá boa, tá boa, tá boa. Direita para o nível 060. Sete, direita 3597. Para o nível 060, então 3597. Gol 1995. Reduza para 250 nós, tráfego da companhia 7 milhas à sua frente, Boeing 737-800. Alfa Yankee Golf ingressando no pátio principal. Ciente. Turno 804 está livre ao final do procedimento, desça para 2000, onde permanece, informe no localizador. Localizado X-Ray, é 2000, informe localizador 804. Terminando o reboque, ele diz que um, muito obrigado e bom dia. Ah, Frank Golf, bom dia. Salvador Alfa, Serra, solicito ingresso à base principal, 208. Autorizado, chama a terra.